localizador via TIS 5809. 5809, complete aproximação, torre 11895. 8895, boa noite. Boa noite, o TAM 3600, está cruzando 185 para 150. Está ciente da informação, Bravo. A 3600, prossiga para o nível 070, chegada Mari. 070 na chegada Mari, o TAM 3600. Reduza para 2109. É 1600 ou 1606? 1606, redução para 2109. 2109, 1606. 1643, desça para 2010, ajuste 1018, reporte estabilizado na linha. 2108, vai reportar o voo 1647. Desça para 2000 pés, sou vetor, irá manter a presente proa ou limite localizador? Afirmativo, 2000 pés, desce, presente proa, limite ao local, 1606. Descida Sinema 258. É 258, desça para 2000 pés, ajuste no 018, reporte estabilizado na LS. 2018, reportará estabilizado. A 3600, prossegue para 2000 pés, 1018, o ajuste. 2000 com 1018, tá 3600. Voo 600, para interceptar o localizador, curve à direita, proa 060, voo no 606. Afirmativo, no 606, proa, confirmando, confirma a proa? 060. 060, voo no 606. 606, redução para 1709, economia 06. 1709, economia 06. Oxiné 6258, reduza para 210 nós. 2109, Oxiné 6258. Localizador, até o campo ali, chegou 643, mantenha a presente velocidade até o externo, chame em torre, 1895. Vai manter a velocidade, confirma na presente? 1895. 1895, obrigado. Localizador, Onomia 06. Onomia 06, complete aproximação, torre em 1895. 1895, Onomia 06. Oxiné 6258, redução para 1709. Tráfego precede, posição de 12 horas a 8 milhas. É um Boeing 738 com 140 de graus, 140 de graus. Ciente, redução 170 nós, Oxiné 6258. 6258, complete aproximação, torre em 1895. 1895, obrigado. Tá, 3600, complete aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, boa noite, 74, 1 8 0 5 da Bravo. Boa Boa noite, Golo 7 no 4. Desça para o nível 050, direto e TAP. Direto e TAP, desça 050, Golo 7 no 4. Golo 7 no 4, desça para 2 mil pés, o ajuste no 018, reporte estabilizado no LS. 2018, reporte estabilizado no LS, gol 17 no 4. Salvador, 35344. 35344, desse é o nível 050 na chegada a Mari. O ajuste no 018. Salvador, tanto 3891. 3891, desça para 4 mil pés na chegada Bonfim Ajuste em Salvador, 1018. Sentindo 018, descendo 4 mil, tanto 3891. Controle Salvador, é o azul 4062. 4062, desça para o nível 050 na chegada Mari. Chegada Mari, azul 4062, descendo para o nível 050, sem estar Charlie. Vai, controle? Senhor, é o 344, vai atingir 0, 0. Para 2 mil pés, ajuste no 08 em 344. Redução para 2109. Para 2 mil pés, prossiga 5344. Está intermitente, intermitente a sua transmissão. 5344, reduza para 2100 nós, desça para 2 mil pés, 1018 ajuste. Positivo, entra em cima, consciente o tráfego, 5344. É o tráfego número 2, o tráfego número 1 que o precede está à posição de 12 horas a 8 milhas com 230 de ground, Boeing 738. LS pista 10, gol no 714. Gol no 714, complete aproximação, torre 1895. Torre 1895, 714.